A tua casinha está pronta, caminhos abertos, jardim de flores a ti que oferecem. Jardim de flores a ti que oferecem. Jesus Cristo Salvador e a rainha da floresta, se vós vê que eu mereço, recebo a mãe honesta. Se vós vê que eu mereço, recebo a mãe honesta. Nas minhas doces fazei um grande festejo, os meus irmãos chegando, meu corpo se liquidando. Os meus irmãos chegando, meu corpo se liquidando. Corrige meu pensamento, pedi perdão a meu Pai, para eu poder seguir a minha feliz viagem. Para eu poder seguir a minha feliz viagem. O mestre que me ensina, vós é a minha guia, vós me entregue ao divino e a sempre Virgem Maria. Vós me entregue ao divino e a sempre Virgem Maria.